Cheiro 28, página 161. Talvez seja mais do que as festividades a razão deste entusiasmo. Talvez estejamos tão ansiosos por uma coisa boa que queremos fazer parte dela. Isso explicaria por que razão, quando Plutarco perde a cabeça por causa do que a noiva vai vestir, me ofereço para levar a Annie à minha casa no 12, onde o Sina deixou uma variedade de vestidos de cerimónia num grande roupeiro no rés do chão. Todos os vestidos de noiva que ele desenhou para mim voltaram para o Capitólio, mas restam alguns fatos que usei no Passeio da Vitória. Sinto-me um pouco apreensiva na companhia da Annie, porque, na verdade, a única coisa que sei dela é que o Finnick a ama e toda a gente a considera louca. Na viagem de aeronave para o 12, descubro que ela talvez seja mais instável do que propriamente louca. Ri-se em momentos inapropriados, numa conversa, ou abandona-a simplesmente, abstraindo-se. Aqueles olhos verdes fixam um determinado ponto com tanta intensidade que damos por nós a tentar descortinar o que ela vê no vazio. Às vezes, sem razão aparente, tapa os ouvidos com as mãos, como se estivesse a proteger-se de um ruído doloroso. Pronto, realmente é estranha, mas basta-me que o Finnick a ame para gostar dela. Consegui autorização para que a minha equipa de preparação também viesse connosco. Assim, não terei de tomar quaisquer decisões relacionadas com moda. Quando abro o roupeiro, ficamos todos em silêncio, porque a presença do Sina é tão forte no aspecto dos tecidos. Depois, a Otávia ajoelha-se de repente, esfrega a bainha de uma saia na face e desata a chorar. Há tanto tempo que não vejo uma coisa bonita, lamenta-se, reprimindo os soluços. Apesar das reservas da Coin, que acha que é demasiado extravagante, e das reservas do Plutarch, que acha que é demasiado pobre, o casamento é um êxito estrondoso. Os 300 sortudos convidados, selecionados entre a população do 13 e os muitos refugiados, trazem as suas roupas todos os dias. As decorações são feitas com a folhagem de outono e a música fornecida por um coro de crianças, acompanhado de um único violinista que conseguiu sair do 12 com o seu instrumento. A cerimónia é, portanto, simples e frugal, segundo os padrões do Capitólio. Mas isso não importa, porque nada consegue rivalizar com a beleza do casal. Não tem nada a ver com as roupas emprestadas. A Annie traz um vestido de seda verde que eu usei no 5. O Finnick, um dos fatos do Pita que foi alterado, embora as roupas sejam vistosas. Mas quem consegue ficar indiferente aos rostos radiantes de duas pessoas para quem este dia foi, em tempos, uma impossibilidade? O Dalton, o vaqueiro do 10, preside a cerimónia, já que esta é semelhante à do seu distrito. Mas há algumas coisas únicas do distrito 4. Uma rede tecida com erva comprida que cobre o casal durante os votos. O beijo com os lábios embebidos em água salgada. E a antiga marcha nupcial, que compara o casamento a uma viagem marítima. Não, não tenho de fingir estar feliz por eles. Depois do beijo que confirma a união, dos aplausos e de um brinde com sidra, o violinista começa a tocar uma música que desperta a atenção de todos os convidados do 12. Podemos ter sido o distrito mais pequeno e pobre de Panem, mas sabemos dançar. Não está nada oficialmente programado para este momento, mas o Plutarch, que dirige o Propo a partir da sala de comando, deve estar a fazer figas. Com efeito, a Grisissei agarra no Gale pela mão, puxa-o para o centro da pista de dança e coloca-se diante dele. Outras pessoas apressam-se a juntar-se ao par, formando duas longas filas. E a dança começa. Estou um pouco afastada, acompanhando o ritmo com palmas, quando uma mão magra me belisca por cima do cotovelo. A Joana olha-me de sobreolho carregado. Vais perder a oportunidade de deixar o Snow ver-te dançar? Ela tem razão. Que melhor forma de declarar vitória do que mostrar um mimo gaio alegre e rodopiando ao som da música? Descubro a primo na multidão. Como as noites de inverno nos davam tanto tempo para praticar, até somos boas parceiras. Ignoro as preocupações dela com as minhas costelas e ocupamos os nossos lugares na fila. Sinto dores, mas a satisfação de ter o Snow a ver-me dançar com a minha irmã anula qualquer outra sensação. A dança transforma-nos. Ensinamos os passos aos convidados do Distrito 13. Insistimos num número especial para os noivos. Damos as mãos e formamos uma roda enorme e giratória em que as pessoas exibem os seus passos de dança. Há muito tempo que não acontecia nada tão alegre, frívolo ou divertido. E isso podia ter continuado pela noite dentro, se não fosse o último evento planeado para o propo do Plutarque, do qual não tinha ouvido falar, porque a ideia era precisamente que fosse uma surpresa. Quatro pessoas saem de uma sala ao lado, empurrando um enorme bolo de casamento sobre uma mesinha com rodas. A maioria dos convidados afasta-se, abrindo caminho para aquela raridade, aquela obra deslumbrante com ondas de açúcar verde-mar e pontas brancas, cheias de peixes e barcos à vela, focas e flores do mar. Mas eu abro caminho através da multidão para confirmar o que percebi à primeira vista. Assim como os bordados no vestido da Annie foram feitos pelas mãos do Sina, as flores de açúcar no bolo só podiam ter sido feitas pelas mãos do Pita. Pode parecer coisa pouca, mas diz muito acerca do que tem acontecido. O Haymitch tem andado a esconder muitas coisas. O rapaz que vi da última vez gritando desalmadamente e tentando libertar-se das suas amarras nunca poderia ter feito aquilo. Nunca teria tido a capacidade de concentração, mantido as mãos firmes, concebido algo tão perfeito para o Finnick e a Annie. Como se previsse a minha reação, o Haymitch aparece ao meu lado. Vamos conversar os dois, sugere. Lá fora, no corredor, longe das câmaras, pergunto: o que é que se passa com ele? O Haymitch abana a cabeça. Não sei, ninguém sabe. Às vezes está quase racional e depois, sem razão aparente, perde-se de novo. Fazer o bolo foi uma espécie de terapia. Ele esteve a trabalhar durante vários dias. Enquanto o observámos, parecia quase como dantes. Então, anda por aí à solta? Pergunto. A ideia deixa-me nervosa por várias razões. Não, esteve sempre a trabalhar sob forte vigilância. Continua guardado a sete chaves. Mas já falei com ele, revela o Haymitch. Cara a cara? Pergunto. E ele não perdeu as estribeiras? Não. Está muito zangado comigo, mas pelas razões certas. Por não o ter informado do plano dos rebeldes e outras coisas. O Haymitch faz uma pausa, como se estivesse a tomar uma decisão. Ele disse que gostaria de falar contigo. Estou num veleiro de açúcar lançado de um lado para o outro, por ondas verde-mar, com o convés oscilando e fugindo-me dos pés. Espalmo as mãos contra a parede para me equilibrar. Isto não estava nos meus planos. Eu desisti do Pita, no 2. Devia ter ido para o Capitólio, matar o Snow e depois morrer. O ferimento de bala era apenas um revés temporário. Nunca deveria ouvir as palavras. Ele disse que gostaria de falar contigo. Mas agora que as ouvi, não há como ignorá-las. À meia-noite, estou junto à porta da sua cela, quarto de hospital. Tivemos de esperar que o Plutarque acabasse de obter as suas imagens do casamento, com as quais, apesar da falta do que ele chama brilho, parece ter ficado satisfeito. A melhor coisa que resultou do facto do Capitólio ter praticamente ignorado o 12 durante todos estes anos foi vocês terem conservado alguma espontaneidade. O público adora isso. Como quando o Pita anunciou que estava apaixonado por ti, ou quando tu lhes pregaste aquela partida com as bagas. São bons momentos televisivos. Gostaria de poder encontrar-me com o Pita em privado, mas o auditório de médicos já se reuniu por trás do vidro de sentido único, de blocos de notas e canetas na mão. Quando o Heimitz me diz para avançar no auricular, eu abro lentamente a porta. Aqueles olhos azuis fixam-me imediatamente. Ele tem 3 freios em cada braço e um tubo que pode administrar uma droga anestesiante no caso de ele perder o controle. Mas não luta para se libertar, observando-me apenas com o olhar desconfiado de alguém que ainda não pôs de parte a ideia de que está na presença de um mute. Aproximo-me até me encontrar a cerca de 1 metro da cama. Como não tenho nada para fazer com as mãos, cruzo os braços para proteger as costelas antes de falar. Olá? Olá, responde ele. Parece a sua voz. Quase. Só que há qualquer coisa diferente nela, um indício de desconfiança e censura. O Heimitz disse que querias falar comigo. Começo. Olhar para ti, para começar. Ele parece estar à espera que eu me transforme num lobo híbrido e babado diante dos seus olhos. Fita-me durante tanto tempo que dou por mim a lançar olhares furtivos para o vidro de sentido único, esperando alguma instrução do Heimitz, mas o auricular transmite apenas silêncio. Não és muito grande, pois não? Nem especialmente bonita. Sei que ele passou por uma experiência infernal, mas o comentário cai-me mal. Bem, também já estiveste melhores. O conselho do Heimitz para eu recuar é abafado pelo riso do Pita. E nem sequer és minimamente simpática para me dizeres isso depois de tudo por que passei. Pois é, passámos todos por muito. E tu é que eras conhecido por ser simpático, não eu. Estou a fazer tudo mal. Não sei porque estou sempre na defensiva. Ele foi torturado, foi sequestrado. Que se passa comigo? De repente sinto que poderei começar a gritar com ele. Nem sei bem a propósito de quê. E então decido sair. Escuta, não me sinto muito bem. Talvez venha visitar-te amanhã. Acabo de chegar à porta quando a voz dele me detém. Katniss, lembro-me do pão. O pão. O nosso único momento de verdadeira ligação antes dos Jogos da Fome. Mostraram-te a gravação em que eu falo disso? Pergunto. Não. Há uma gravação em que falas disso? Porquê que o Capitólio não a usou contra mim? Indaga o Pita. Foi feita no dia em que foste resgatado. Respondo. A dor no peito aperta-me as costelas como um torno. Não devia ter dançado. De que é que te lembras? De ti, à chuva, revela ele baixinho, vasculhando nos nossos caixotes de lixo. De queimar o pão, da minha mãe me bater, de levar o pão para o porco, mas depois de o dar antes a ti. Sim, foi isso que aconteceu, confirmo. No dia seguinte, depois da escola, quis agradecer-te, mas não sabia como. Estávamos lá fora, no final do dia. Eu tentei olhar-te nos olhos. Tu desviaste o olhar. E depois, por alguma razão, acho que apanhaste um dente de leão. Aceno que sim. Ele lembra-se, de facto. Nunca falei desse momento em voz alta. Devo ter-te amado muito. Amaste. A minha voz engasga-se e finge tossir. E tu, amavas-me? Pergunta ele. Mantenho os olhos no chão de ladrilhos. Toda a gente diz que sim. Toda a gente diz que foi por isso que o Snow te torturou, para me destruir. Isso não é resposta, afirma o Pita. Não sei o que pensar quando me mostram algumas das gravações. Naquela primeira arena, parece que tentaste matar-me com aquelas vespas batedoras. Estava a tentar matar toda a gente. Explico. Vocês tinham-me encurralado numa árvore. Mais tarde há muitos beijos. Não pareciam muito genuínos da tua parte. Gostavas de me beijar? Pergunta ele. Às vezes, confesso. Sabes que há pessoas a ver-nos neste momento? Sei. E o Gale? Continua ele. A minha ira começa a voltar. Já não me importo com a recuperação dele. Isto não é da conta das pessoas atrás do vidro. Ele também não beija mal, respondo bruscamente. E nós não nos importávamos que beijasses o outro? Pergunta ele. Importavam-se, mas não estava a pedir a vossa autorização. Atiro-lhe. O Pita volta a rir-se, fria e desdenhosamente. Bem, és uma boa peça, não és? O Haymitch não protesta quando sai do quarto. Atravessa o corredor, depois a colmeia de compartimentos. Encontro um cano quente na lavandaria e escondo-me atrás dele. Demoro muito tempo a perceber porque estou tão zangada. Quando percebo, é quase mortificante admiti-lo. Durante meses, pressupus que o Pita me achava maravilhosa. Agora isso terminou. Finalmente ele pode ver-me como sou, de facto. Violenta, desconfiada, manipuladora, mortal. E odeio-o por isso.